Achei nosso nome na tempestade, numa asa cortada, ou na página do livro Amor, na página que faltou, na poeira de uma bomba. Será agora em saber? Oh,